para construir o plano que nós chamávamos dos 100 anos, né? O nosso, a lei orçamentária do ano do centenário, que é esse ano. E esse ano, nós voltamos com o Ouvindo o Bairro e convidamos os delegados, e quem quiser da comunidade, a gente pede para a escola avisar, enfim, mas principalmente os delegados que foram escolhidos naquelas reuniões, para voltar aqui, ver o que que foi, o que que avançou, o que que era prioridade, se aconteceu prioridade, se não aconteceu. Vou dar um exemplo. Lá no Paraíso, por exemplo, nós fomos fazer a primeira prioridade deles era o asfaltamento a 7 de setembro, está asfaltado. É, lá no Monte Castelo era o acesso, está asfaltado. Aí qual é a segunda prioridade? E aí vocês devem estar se perguntando assim, mas vai fazer isso todo ano, prefeito? Eu quero dizer que como vice-prefeito eu já fazia, como prefeito continuei fazendo e vou continuar, vocês, eu só tenho o meu voto, vocês me deram o privilégio de ser prefeito e eu vou continuar fazendo isso até 2020, se Deus quiser. Eu podia fazer as leis, mas aí vocês devem estar se perguntando, tudo bem, o ano passado foi a lei orçamentária, e esse ano? Esse ano nós temos duas leis que são importantes. São importantíssimas. É a PPA, que é a lei que projeta a cidade para 4 anos, que é durante os 4 anos do mandato, os 3 anos do mandato e o primeiro ano do próximo prefeito. E a lei orçamentária do ano que vem que nós precisamos fazer. Então eu venho aqui bater um papo. Poderia, né? O prefeito tem tudo aquilo ali na cabeça, né? Ele poderia resolver aquilo ali lá dentro do gabinete, tomando chimarrão, né? Chamava dois, três assessor, faria uma reunião ali de pouco mais de 1 hora, talvez, e resolvia o problema. Mas a nossa característica do nosso governo é a participação popular, é ir até as comunidades e ouvir as comunidades para juntos construir uma saída. Por mais que eu conheça a região, por mais que possa ser um prefeito que ande por aqui e por ali, nunca eu vou saber mais do que aquele que mora na comunidade. Nunca. E a comunidade precisa ser ouvida. E a comunidade, ouvindo, e tudo que está acontecendo, está sendo gravado, vai ajudar o prefeito a, quando tiver que decidir, decidir a favor da comunidade. Vocês entenderam qual é a dinâmica? É a tal de participação popular. O sujeito podia ser, o prefeito podia se aconselhar com o pai dele, com a mãe dele, que eu tenho os dois vivos, né? Tive ontem visitando meu pai que estava fazendo aniversário. Ô, seu Parisotto, firme? Sente aí. E poderia se aconselhar com a esposa, com os assessores, mas se aconselha com quem deve, que é as pessoas que moram. Por isso, tudo isso aí o prefeito tem na cabeça, né? E tudo isso aqui, gente, a gente construiu com a população. Por isso que hoje faz 200, eu me perco, mas acho que é 225, né? 225 reuniões igual essa aqui. Eu já presidi, às vezes com mais pessoas, às vezes com menos. Mas o senhor veio sozinho aqui? Não, não vim sozinho. Vim eu, que sou o prefeito, veio o vice-prefeito, que está sentado aqui com a camisa nova, o Hélio Cello, e veio os secretários, ou representantes, pelo menos, de cada secretaria da prefeitura, para poder estar junto vindo. Daqui a pouco eu não consigo captar, ou uma conversa de vocês ali fora já resolve algum problema. Por isso que a gente vem. Então, estão aqui em 12, 14, 15 pessoas do governo que vêm junto para ouvir a comunidade, para apertar a mão, para saber onde é o salão comunitário, para saber qual é a região que está sendo atingida. E é isso que nós vamos fazer. Eu dou uma explicada assim para a gente saber onde é que nós vamos. Então, nós começamos às 7 horas, um pouquinho antes das 7, agora já é 7h05, 7h04. E nós vamos até 7h15, 7h. 16, 7h20, no máximo, o prefeito fala e depois eu passo a palavra, preferencialmente para a comunidade. Está certo? Os delegados que foram escolhidos, as pessoas que foram escolhidas estão aqui, e quem quiser da comunidade participar, participa. Então, eu falei um pouco sobre o que que nós vamos fazer aqui. Ouvir as opiniões da comunidade para tratar do PPA. Eu vou explicar rapidamente o que é o PPA. O prefeito planeja os 4 anos do governo dele. Né? Então, a lei que eu estou aplicando esse ano foi a do ano passado. E agora, tudo que a prefeitura quiser fazer dentro dos 4 anos do governo, tem que estar previsto no PPA. Se eu quiser fazer uma ponte, tem que estar no PPA. Se eu quiser fazer um ginásio de esportes, está no PPA. O PPA é, então, o plano plurianual, pluri, mais de anos, né? Para os 4 anos que vem aí. Então, as prioridades que vocês colocaram ano passado, daqui a pouco eu vou botar aqui na frente, vocês vão me dizer se ela vai fazer parte nessa lei do PPA desse ano, ou se não vai, ou se vai mudar. E depois, o que é essa LOA aí, ó, lei orçamentária? Quando fala orçamento, vocês devem lembrar dinheiro, né? Que está... Sempre que pergunto para o prefeito, tem dinheiro, tem orçamento para isso? Não, não tem orçamento, não. O orçamento é o que vincula todos os anos. Então, o PPA é para 4 anos e o orçamento é para o ano. É para o ano. E o que ele vincula? Ele vincula aquela obra que o prefeito quer fazer naquele ano. Então, a ponte, por exemplo. Vamos dizer que fique no PPA 5 pontes. Quantas pontes o prefeito vai fazer ano que vem? Uma. Então, tem que constar na lei anual do orçamento a ponte, o valor da... e o valor quanto é que ela custa. Por isso que eu venho aqui... Pode voltar um pouquinho. Eu venho aqui para ouvir vocês... Não, aqui. Eu venho aqui para ouvir vocês o PPA, que é o que planeja os 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, eu falei rapidamente, porque ela já, esse ano ela já passou, né? Ela vai ter o ano que vem. Ela diz quais as obras que estão aqui que o prefeito vai fazer no outro ano. Dirige, diretriz, dá diretriz, dá direção do que vai ser feito no outro ano. E a lei orçamentária vincula o dinheiro. Então, a gente planeja num ano o que vai fazer no outro ano. Mas então quer dizer que tudo que não é decidir aqui, o senhor vai fazer? Não, para aí. Tudo que vou decidir aqui vai ser prioridade para, acontecendo o recurso, fazer. Tudo que vocês escolheram vai ser feito se tiver o recurso, que aí não depende de mim, depende da economia, eu já vou explicar para vocês. Pode passar isso aí. Tudo que depender vai ser feito. Aqui eu gosto de comparar as coisas, né? Qual é a diferença do prefeito e de um pai de família? Nenhuma. A diferença é que um pai de família... Eu, por exemplo, pai ou mãe de família, né, quem, os dois que alimentam, vamos dizer, a economia da família, eles têm que diferença do prefeito? Nenhuma. Os problemas que um pai de família tem, eles só são amplificados. Então, eu, o que eu sou? Eu sou prefeito, sim, mas eu sou diferente de vocês? Não. Por que o senhor não faz isso? Eu vou explicar por que eu não faço. Não faço ou porque não tem orçamento, ou porque não tem dinheiro. Por que é que um pai não dá tudo para os filhos? Ou uma mãe? Vocês podem me explicar? Mas olha, prefeito, como é que eu vou dar um carro novo para o meu filho se eu não tenho nem para mim? Pois é. Então, os problemas que um pai de família tem são aqueles ali, ó. Consulta, algum remédio, supermercado, as mulheres aí fazer o cabelo para uma formatura, para um casamento, né? Olha aqui, ó. E aqui está a família. Eu botei o xereque aqui, porque disse que eu sou parecido com ele, até acho que sou mesmo. Isso aqui não é aqui, ali. O xereque, a Fiona e os 3 filhos. Casualmente, eu também tenho 3 filhos, botei ali, né? Então está aqui. Qual é o problema que um pai de família tem dentro da cabeça? O lazer, né? Ah, tem o jogo... Perdão. Tem o jogo da Chape. Como é que eu vou fazer? Tem que ter o dinheiro. Esse é o orçamento da família. Como é que tu vai levar os teus filhos para a festa, para o passeio, para as viagens, né? A internet, o cartão, aí o cachorrinho da menina fica doente, você vai deixar morrer? Não, vai levar no veterinário, Alguma coisa custa. O transporte, a educação, a mensalidade, o uniforme. Isso é o que o pai de família tem na cabeça. E o que, que o prefeito tem na cabeça? Aí aumenta os problemas só, né? Então lá eu estava como pai de família, aqui eu estou como prefeito. O que, que o prefeito tem? Botei a foto do xerecão aí bem grande. Porque o prefeito, aqueles problemas é como chefe de família. Como prefeito, o que, que ele tem? Regularização fundiária, contratos, aeroportos, servidores, assistência social, o restaurante popular, que casualmente tem um aqui na frente, acessibilidade, a merenda, o medicamento, a licitação. Sabe quantos pratos de comida a prefeitura dá por dia para os nossos alunos? 31 mil pratos. Eu falei 31 mil. Tu já pensou se faltar um? Estica o couro do prefeito e bota sal, com razão. Então, esses problemas, o que a diferença do prefeito e do pai de família? Os problemas só aumentam. Mas ele, essa rua Pombos aqui, ó, vim por aqui. Tu acha que eu não tenho vontade de asfaltar ela, gente? Não asfalto por quê? Porque tem outras que têm prioridade. Que só tem casa para um lado e mato para o outro, então vai demorar. Mas se eu tivesse dinheiro para asfaltar ela e as outras não faria, faria. Não tenho dinheiro. Mas não, tem dinheiro, prefeito? Vou dar só um exemplo para vocês. A maior empresa de Chapecó é a... Passou agora, é a Aurora, a maior. E a Aurora, o orçamento de um ano da Aurora. A maior empresa de Chapecó a partir de dezembro agora é a Aurora. Era a BRF, era a Sadia. E agora a Aurora comprou uns outros frigoríficos por aí, deu uma engordadinha e passou, pouquinho, mas passou. Então, é a maior empresa que tem em Chapecó. A Aurora, o orçamento da Aurora de um ano, o orçamento de um ano da Aurora é 12 anos e meio o orçamento de Chapecó. Um ano da Aurora é 3 mandatos de prefeito e mais meio ano. Só para vocês terem uma noção do quanto as empresas são representativas e quanto que o município tem dificuldade também. O município tem quase 200 médicos e tem que pagar com um orçamento que é muito inferior ao da maior empresa. Por que, que eu digo isso? Eu digo isso para dar uma demonstração de grandeza do tamanho que é a economia do município perto de uma empresa grande, né? Aqui, por exemplo, esse dinheiro que entra no cofre do município, né? As pessoas dizem assim, não, mas em Chapecó não tem crise. Vamos admitir que não tivesse. Tendo no Brasil, afeta Chapecó. Por quê? Porque no Brasil inteiro, os municípios, a média dos municípios brasileiros, eles recebem 57% de tudo que o município arrecada vem do governo federal. Chapecó é 45% ano passado. Chapecó ainda consegue fazer um pouco mais de força. Tudo que os municípios recebem, em média, no Brasil, é 25% vem do Estado. Para nós é 22%. E tudo que, em média, os municípios arrecadam no seu cofre, dá 18% em média no município brasileiro. No município de Chapecó é 20,25%. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a economia nacional afeta diretamente o município. E se afeta o município, baixa. Só para dar uma noção para vocês, em julho do ano passado, nós estávamos numa situação desesperadora. A arrecadação do município caía, o Brasil caía. E nós não tínhamos o que fazer, era cortar gastos. Teve municípios que fechou o posto de saúde, chaveou, encerrou. Teve outros que fecharam hospitais, foi aquilo que a gente via na televisão, né? Mas, em julho do ano passado, parou de piorar e deu uma melhoradinha. Melhorou bem, veio melhorando, veio tirando o talo até março. Abril já deu uma quedinha de novo e hoje está estabilizado. Não piorou, mas também não tem melhorado aquilo que estava melhorando. E nós atravessamos um déficit que nós... O que é déficit, né? O município gastava fixo mais do que arrecadava. A soma do ano passado foi 37 milhões, se não me engano. Agora, esse ano já está menos de 20. Esperamos que vamos chegar no fim do ano dentro desse menos 20. Vamos ver. Mas ainda é 20 milhões de déficit do acumulado de tudo que nós deixamos de arrecadar. Pois bem, eu conto isso, gente, para poder mostrar que efetivamente eu venho aqui para fazer uma conversa como se estivesse indo na casa de vocês. Eu gostaria muito de visitar todas as casas do município de Chapecó. Mas eu levaria mais ou menos, se ficasse meia hora em cada casa, eu levaria mais ou menos 14 anos e meio, 15 anos. Aí não dá. Então eu tenho que me reunir nas comunidades, chamar os delegados e fazer a conversa. Eu vou passar agora aqui, para vocês, as demandas que essas comunidades que estão reunidas aqui entenderam o ano passado. Aí vocês vão ver rapidinho ali, depois se alguém quiser a gente volta, a lâmina, né? Para mostrar para vocês o que, que vocês escolheram o ano passado e que está aqui, algumas coisas aconteceram, outras ainda não. Sereno Soprano, as comunidades então, do Sereno Soprano, Arroço 1 e 2, Colina do Sol e Campinas 1 e 2, está lá, ó, começa com realizar o fechamento com palanques e telas na área localizada ao lado do CEIM e termina aqui com o transporte coletivo urbano passar nos principais bairros. Essas aí foram. Do Alta Floresta, Paraty e Araras, começa lá com a construção de banheiros e cozinha, além da conclusão do piso no salão do Alta Floresta, e termina com sinalização em frente ao posto de saúde, em frente à escola Ebert de Souza e vias do loteamento New Villas. O VEDERT começa com ação para melhorias de segurança pública com a implantação da base militar na área institucional e termina com maior agilidade no atendimento e consultas no centro de saúde. O Alto da Serra, Pedro Paulo, Antinhas, Perotto e Bolsoni, começa com disponibilização de 85 palantes curvados para o alambrado do campo e termina com a implantação do posto da polícia. Faxinal dos Rosas, cabeceira da barragem Pereira, começa com alargamento e cascalhamento da estrada principal e das secundárias e termina com a implantação da internet na comunidade. Simoneto, cabeceira da divisa, Cascavel, Boa Vista, Tomazelli, Fronteira Sul. Fronteira Sul é o bairro lá onde está a universidade. Melhorias e alargamento das estradas com conservação permanente, começa com, com esse pedido, e termina com segurança do GPS Caipira, ali, a última. As prioridades que estão no orçamento desse ano, que daí são três, duas ou quatro, depende, ali no caso, ó, são as demandas que foram prioridades, votadas lá na comunidade. O Sereno, Soprano, está ali as três, implantação do campo e termina com a melhoria. A Alta Floresta está ali, construção do ginásio e implantação da academia. O VEDERT, a construção do CEIM. O Alto da Serra, Pedro Paulo, Antis, Perotto e Bolsoni, a melhoria de conservação das estradas, alargamento da via, construção do posto de saúde, abastecimento de água, regularização fundiária. O Faxinal dos Rosas, que está hoje no orçamento. Melhoria e conservação das estradas, pavimentação asfáltica, ampliação e melhoria da Escola Básica Municipal, e a Simoneto, cabeceira da divisa Cascavel, Boa Vista, Tomazelli, Fronteira Sul, pavimentação asfáltica, BR-282-283, que é aquele contorno lá do que nós temos o projeto, e a implantação da Academia Ar Livre na linha Simoneto. Isso é o que está no orçamento desse ano, e que algumas coisas estão acontecendo, outras já aconteceram e outras vão acontecer. Isso aqui depois eu conto, porque tem uma das prioridades que é, né? Então, gente, como eu combinei, 19 e 18, agora, a partir desse momento, a palavra é com a comunidade. Nós, impreterivelmente, vamos anotar todas as perguntas, se forem perguntas, se for sugestão, e nos últimos 8, 10 minutos da reunião, eu respondo e aí nós vamos para casa assistir o segundo tempo do jogo, se for possível. Vai, impreterivelmente, terminar às 8h30, 20h30. Pode que termine antes, mas nós temos o horário para cumprir, porque se nós não cumprir o horário, daí se nós não cumprir nem o horário, aí como é que eu vou ter crédito com vocês? A palavra está livre, o microfone está aberto. Falem o que vocês quiserem sobre sugestões. para que nós possamos colocar dentro do orçamento ou discutir do porquê que aconteceu ou porquê que não aconteceu. Tá bem? O microfone está onde? Aqui pode ser? Pega. Fica aqui na frente. Hein? Fala para o povo. Não, vou sentar aqui. Bom, boa noite a todos aí. A gente agradece a presença de vocês aqui no nosso bairro, a presença do ilustríssimo prefeito e, em nome dele, cumprimento os demais também, vice-prefeito e demais pessoas que estão aqui. Assim, ó, nós se reunimos aqui no Centro Comunitário semana passada e a gente levantou algumas prioridades, poucas, mas importantes, né? Aqui do Sereno? Aqui do Sereno Soprano. Né? É da casa. Sereno, aqui, né? Lá. Então, como prioridade assim, principal, a gente tem uma reivindicação que é antiga, que é uma revitalização ou uma adequação aqui no ginásio do colégio para uma implantação de uma cozinha e uma copa, juntamente com uma churrasqueira também, para quando a gente quer fazer um evento maior, uma festa, alguma coisa assim para a comunidade, já que o nosso salão é pequenininho e não tem espaço. Não tem nem adequação para liberação do corpo de bombeiro, porque a gente não tem onde colocar uma porta de saída aqui, fazer uma saída de emergência. Então, a primeira reivindicação seria a adequação ali do ginásio para quando a gente quer fazer um evento de um porte maior. A segunda prioridade aí do bairro é o asfalto, que, né, na Rua Pombos, que a gente tem aí. Sei, é um pouquinho complicado, difícil, mas a comunidade colocou também como prioridade, já que tem até um abaixo assinado aí para que se faça o asfalto. Outra prioridade é uma revitalização nesse salão, centro comunitário aqui, para que a gente consiga adequar ele melhor para reuniões, encontro do grupo de idosos também, já que o ginásio durante a semana não dá para ser feito. E aqui a gente precisa adequar um pouquinho, né, banheiros, copa, cozinha também, deficitária, nosso bairrinho é meio pequeno e a gente às vezes não consegue com alguns recursos próprios. A gente consegue alguma coisa, sim, prefeito, mas se o senhor der um empurrãozinho, a gente toca o barco e vai embora. De quem é? É da comunidade, é da Mitra? Aqui é do centro comunitário, esse aqui é centro comunitário, tá? Separado de Mitra, separado de colégio ou escola. Comunidade. É, aqui é comunidade. Assim, não deu muito tempo para a gente conversar com as outras comunidades, mas aqui tem uma reivindicação que é interbairro, né, que seria para obter um colégio de ensino médio, né, da nossa rua principal para cá, porque os nossos alunos de ensino médio hoje, parte estão estudando aqui no Colato, parte não consegue estudar ali, estão indo para o centro. Muitos deles estão indo para o centro. É, então, assim, se pensar a longo prazo também, a gente tem que começar a falar hoje, porque não é assim, para amanhã tu fazer um colégio, mas se pensar, assim, ter um colégio para esse bairro, vamos chamar de bairro para cá, aqui que são vários, né? Então, pegaria aí San Rosso, Paraty, Alta Floresta, Colina do Sol, Soprana, né, Vederte, né, e aí tem outros bairros aí também. Também, assim, é uma solicitação, já que a gente perdeu um pouquinho do nosso espaço aqui, que a gente tinha aqui como o espaço da comunidade também, aqui a Praça de Esporte, que tinha aqui, onde saiu o bandejão, muito bem-vindo também. E uma solicitação, então, também, interbairro, né, para se fazer uma casa mortuária, né, pegando San Rosso, não conversei com o San Rosso, com nenhuma comunidade, peço desculpa que não teve tempo para isso, mas fazer uma casa mortuária, né, para esses bairros. É, Soprana, San Rosso, Paraty, a Alta Floresta, é, que possa ser utilizado é, para essas comunidades também, já que a gente não tem. É, hoje a gente tem que velar aqui dentro, e eu penso assim, se eu tivesse que trazer meu pai aqui, ou seu pai, ou alguma pessoa da sua família, será que tu traria aqui um ambiente que a gente tem aqui, não tem nenhum banheiro decente, nada? Então, acho que, assim, a gente priorizou essas 5 reivindicações. Eu sei que algumas é de mais longo prazo, outras talvez de curto prazo, que é valores menores e, né, custos também menores. Eu abro aqui para o pessoal que é do Soprano, talvez, que não participou da reunião, tiver alguma reivindicação, solicitação, fiquem à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, agradecer a presença dos excelentíssimos que estão aqui presentes. E o seguinte, eu gostaria de enfatizar o que o Milton acabou de comentar, que já fazem 26 anos que a gente reside aqui na Rua Pombas, até o prefeito citou essa, a situação da Rua Pombas. Nós, como há 26 anos moramos aqui, a gente fica até meio que, sei lá, não é? Não seria envergonhado ou quê, ou sei lá, ou menosprezado, porque, gente, fazer asfalto até aqui e parar, pô, aí é sacanagem, né, gente? Tudo bem, lá tem algumas outras situações, lá passou araras, aqui também o prefeito citou, tem casas dos dois lados aqui e tal. Nós, como há tanto tempo que a gente mora aqui, não seria tanto pela questão de valores, porque eu acho que, inclusive, cada um parcelado, a gente consegue pagar o asfalto, consegue, a gente consegue dar o jeito. Então, gostaria de enfatizar o que o Milton comentou, dar uma olhada com mais atenção para a nossa rua, que o asfalto tem que ter um dono, alguém é dono desse mato. Não tem como cobrar fio. Se alguém é dono de alguma coisa e não consegue pagar, pô, aí fica todo mundo prejudicado, e não é só quem mora na rua. Gente, esse pó aqui, eu acho que desce até na quadra de baixo, gente. Isso é qualidade de vida. É uma reivindicação, isso é antiga. E a gente gostaria que desse mais atenção para uma das prioridades que foi citada. Obrigado. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Então, queremos o Nil Vilas lá, quer agradecer, a nossa creche lá está em andamento, está todo o vapor lá. Agradecemos a atenção, a comunidade está muito contente. Só mandaram um monte de reivindicações, mas vou pedir só uma hoje, bem de leve, assim, que é a nossa entrada lá, Bolivão. Precisamos... Assim, ó, eu estou com um problema até das crianças e eu tenho que atravessar aquele trechinho que já é conhecido aí, né? E está dando problema ali, bem sério, assim, a gente está bem preocupado. No final da Rua Dois Irmãos ali? No... Isso, essa aí mesmo. Então, assim, já fiz pedido, já mandei na outra reunião também, né? Preciso, assim, muita atenção mesmo lá para esse trecho. Já aconteceu alguns acidentes, já está registrado, né? Então, de novo, estou pedindo, mas agradecendo também hoje, tá? Obrigado, seria isso. Obrigado. Dá licença, prefeito. Aí, não sei se... Pois não. Me permita, mas vou ir na frente para lhe deixar uma cópia, porque também não vou passar todas as reivindicações aqui. Esse moço é do Vederte. Eu sou do Vederte, do loteamento Vederte. Tem um telefone tocando, né? Teu bolso. Não, é aí perto, aí do... E o meu eu botei longe. Essa daqui, do senhor. Sim. Essa daqui. Essa aqui. Essa aí que é a pastinha. Vamos tirar uma foto. Tira uma foto que fica bonito, né? Tá aqui o fotógrafo, tá atrás de nós. Aí. Tá tirar preparado vamos aí tirar pra tirar. Aí. Obrigado. Mas tu deixa então, o teu assim, WhatsApp ali que ele te manda. Beleza, prefeito. Seguinte, eu tenho 5 reivindicações aqui que foram solicitadas pela comunidade. Porém, eu vou só salientar uma, que é a mais preocupante, que é referente à segurança pública. A comunidade já veio no dia 23, eu acho, de maio, quando teve lá, né? Referente às câmeras de vigilância. Segundo a comunidade, tem 5 pontos que seria primordial, que seria a entrada do bairro na 283, isso, na Simoneto, ali onde fica o Diógenes Lange, ali embaixo. Até aconteceu ali um assalto ali recente no Diógenes ali. Na praça lá em cima, onde também aqui está reivindicado a academia do ar livre. Essa academia, até, prefeito, queria ver com o senhor, porque a prefeitura disse que já estava meio que em andamento. Eu só não sei a posição que está, se vem logo, se não vem, que situação que ficou. Sim. Uma na área verde lá embaixo, que essa área verde ela dá acesso... A BR-283 ali, a CC-283, só que o pessoal entra por dentro ali. pelo mato ali da área verde e acaba adentrando dentro do bairro, onde aconteceu alguns furtos ali. E também na rótula, na principal rótula, que agora a gente conseguiu o transporte público, tem a rótula grande ali, é onde desce as pessoas ali, e também uma casinha para a lotação. Não sei se isso vê com o Escopel ali ou com a prefeitura. O restante aqui, peço que o senhor leia, dá uma atenção, que são, é mais tranquilo, tá? Mas seria isso daí, a segurança, que seria as câmeras e a situação da academia ao ar livre. É, o pedido vem dirigido aqui à prefeitura, com solicitação de 5 câmeras, que tu está dizendo aonde. Isso. Solicitação da academia ao ar livre para ser instalada na praça. Isso, essas são as primordiais. As o conserto da trilha ecológica da área verde, né, do córrego. Isso. É, que... Ali nesse córrego, só um adendo, ali nesse córrego tem uma vazão de água como se fosse um... Tipo uma nascente, um riachinho. É uma nascente. Isso, é uma nascente. Só que aquilo ali, ela, às vezes ela jorra água que acaba subindo em cima da trilha e leva tudo embora. Acaba levando tudo embora. Então, teria que colocar alguns dutos de concreto para fazer essa água fluir abaixo da terra ali. Por último, tem um pedido de pintura aqui de faixa e um ginásio. Um ginásio que se deitava na... A importância das comunidades se reunir, vocês viram aqui que as comunidades se reuniram, né? E o Vederte se reuniu, entregou um documento. O que, que acontece? Eles estão pedindo aqui várias coisas, por exemplo, o último aqui, um ginásio. Né? Isso aqui é importante porque estou eu lá em Brasília... Chega um deputado, mesmo que não nos apoie, não importa. Né? Eu quero ter uma emenda lá para turismo, esporte e cultura. Eu tenho um pedido da comunidade, tenho uma ata. Vocês me ajudam com isso, entendeu? Só tem um ginásio que estão pedindo lá na comunidade. Por que, que tu não vai lá, não se vincula? Né? E aí eu faço um apelo, gente, porque eu sou prefeito de Chapecó 100%. Não interessa se o deputado é do PT ou do PMDB, como tem os vereadores aqui, está aqui o vereador Cleito Fossato, está aqui o vereador do PR, o Adão, está aqui o vereador Gringo, está aqui o vereador Carraro, que é o nosso prefeito EFAP. Né? Cada um tem o seu partido. E esses dias com o Pedro Czai, encontrei ele e disse, Pedro, tem duas ruas lá no Belvedere, que eu sei que tu tinha compromisso quando tu foi candidato a prefeito lá, tu não ganhou, mas hoje eu sou o prefeito, manda as emendas e tu vai lá, tu que vai inaugurar. É a Rua Joaçaba e a Dalpiva, não sei se eu consigo me lembrar o primeiro nome. Os deputados têm que nos ajudar. Então, isso aqui é muito importante, quero agradecer só para dar como exemplo. As duas comunidades, né? Uma fez, não importa se é bonito ou feio, importa que o prefeito tenha a reivindicação, vim aqui para ouvir. E depois a gente vai articular as saídas. Eu vou lá no Ministério da Agricultura, esses dias eu fui lá no Ministério da Agricultura para tratar dessa área aqui da IPAGRE, que é aqui, da, vocês sabem ali, da Leopoldo Sano. Encontrei um prefeito que me ensinou como é que faz para fazer estrada do interior. E fiquei conversando com ele. Quer dizer, dali eu já aprendi... Já fiquei de olho nele, ele estava buscando recurso lá, eu já aprendi como é que ele estava buscando recurso e também vou buscar. Essa é a vida que a gente... Por isso que eu estou aqui, entendeu? Estou aqui para fazer demagogia, ou ainda tem dúvida se... Nem posso ser candidato em 2020. Nem posso. Então estou fazendo o quê aqui? Vim aqui para ouvir. E para pedir o apelo, apelar para os vereadores... Apelar para os vereadores quando falam, aí o PMDB é um partido grande, tem o presidente da República, né? O Cleito está aqui, estava aqui, né? Para que ele me ajude a trazer, os deputados do PMDB que vão trazer, não sou eu. Então, daqui um pouco, um ginásio teu vai acabar, só preenche aqui que eu assino, vai acabar trazendo um recurso para Chapecó, que é o que me interessa, sou prefeito de Chapecó. Estou aqui para tratar dos assuntos da nossa cidade. Está bem? O senhor lá, por favor. Eu só faço isso para fortalecer as comunidades. Pois não. Primeiramente, boa noite ao prefeito e toda a sua equipe, né, e todo o pessoal das comunidades aqui presente. Apenas, eu não trouxe nada por escrito. Não, né, faz mal. Senhor. Mas apenas reforçar os pedidos que a gente fez no ano passado, até eu vi que estava... apresentado antes ali, né, na comunidade do Zanrosso, né? Zanrosso, é, eu sou o Valdemiro Castanha, né, o presidente da Associação de Moradores do Zanrosso. Olha lá, Zanrosso. Então, nem vou citar todos os pedidos, né, porque estão praticamente ali, né. Então, só que tem, né, então só apenas, né, se atentar, né, não sei qual é o motivo, né. Até agora, né, ainda a gente não conseguimos nada, né. A gente não teve, né, acesso em isso. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se pode me responder. O senhor ou não, pode perguntar o que o senhor porque quiser. Porque o loteamento Zanrosso e Paraty, agora tem Zanrosso 2, né, e a gente representa, né, os três loteamentos. Né. E nós, já faz 18 a 20 anos, por aí, não lembro bem, né, que foi iniciado este loteamento, e nós, outras comunidades, bom que conseguiram, né. Mas nós ainda não conseguimos ter acesso à área de lazer, né? Assim, em nada, né? Assim, em partes de lazer, né? Que precisava, que nem a gente pediu um campo sintético, é, pediu uma área de lazer com academia livre, né? Para todas as idades, né? E nós ali, praticamente até hoje, nós não temos ainda e não conseguimos. Né? Então, daí não sei o que, que a gente poderia fazer, né? Se depende de alguma coisa ainda da comunidade, ou do que está, né, que dependeria isso para iniciar fazer alguma coisa, porque eu acho que, não sei se temos direito ou não, mas eu acho que todo mundo tem, né, o direito disso, né. Então, a gente voltou aqui hoje, não para, né, dizer, mas apenas, né, para ver, né, assim, para reforçar. Reforçar e ver o que pode ser feito, né, na nossa parte também, né, não só da parte da prefeitura, mas da parte da comunidade também. Então, temos aí, obrigado. Enquanto, né? Muito bem. Muito obrigado. Depois eu respondo todo mundo. Daí pra... Boa noite. Boa noite, patrão. Eu sou do Zanrosso. Daí eu queria que fosse incluído nesse plano 2018 em diante, a Rua Ângelo Molinari no Zanrosso, a pavimentação asfáltica. Era isso que eu tinha a pedir. Ângelo Molinari. Ângelo Molinari. Obrigado. Obrigado. É, era um pedido de asfaltamento e pavimentação. Algumas estão acontecendo, né? Ângelo Molinari, né? É homenagem aos Molinari do Alta Serra, pelo jeito ali. Tem os gaúchos aí do Alta Serra. O seu Ângelo deve ser pai dos guris, o seu Ângelo Molinar deve ser o patriarca dos rapazes das alfaiatarias ali. Da... Eu sou muito novo ainda, não me lembro. Pois não. Eu sou do loteamento Alto Floresta, então ontem à noite nós se reunimos e essas reivindicações para 2017 coube dentro do orçamento, então graças a Deus. Melhoria no salão, né, no esporte, e também a academia, espaço livre, que a gente discutiu ontem de noite. Mas tem um problema grave lá no Alto Floresta, que é na parte baixa. Eu não sei se é a imobiliária... Na parte? Baixa da Alto lá Floresta. Lá embaixo. Quando enche aquele riozinho lá, nós cavocamos para fazer fossa, lá não tem jeito. Um metro já dá água. Aí tem o esgoto que tranca tudo. Então, nós moramos em cima de um banhado lá, então o esgoto seria a prioridade também para nós lá. E, dá dois irmãos para cima ali, tu quer dizer? Lá para baixo. Ali é mais baixo. E outro problema que a gente está bastante preocupado é a falta de sinalização antes do colégio, na descida. Teria que ter mais sinalização mais para cima, porque se vai uma careta e meio sem freio lá... A gurizada que passa ali, do colégio ali, é preocupante, na faixa de pedestre. Seria isso aí. Tá bom, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a gestora da EBM Sena Soprana. Estou aqui com a presidente do Conselho Escolar e o pai, representante do segmento Pais. Nós temos... um ofício com algumas melhorias, umas sugestões de melhorias para o ginásio de esportes, que que é utilizado em parceria com a comunidade, melhorias dentro do ginásio e no entorno do ginásio. E até temos como proposta oferecer um espaço para a academia ao ar livre. Tá certo. Que é aqui, senhor, né? Prefeito. Aqui, isso, aqui na frente. Eu vou aí para receber. Fique aí que eu... É mais fácil um do que vir em três. Chegou a tua vez, Naco. Vamos lá. Boa noite, então, prefeito. Boa noite. Eu sou do Alto da Serra, represento o Conselho Comunitário lá do distrito. Todo mundo me conhece por Naco, né? Naco. Então, assim, prefeito, umas obras já estão sendo em andamento, daí o pessoal da saúde veio junto, os moradores, aí o Bajo, o Perusso, da comunidade, que foi dado início no nosso centro de saúde lá e foi parado, né? Foi. E daí o pessoal está ansiado saber sobre isso aí, né, desse andamento. E a outra prioridade, que já tem uma lista grande aí, né, nem vou ficar citando tudo, porque é bastante que nós temos, que é, nós deixamos de pegar o alambrado para o esporte. Vamos lá, botar bota o Alta Serra aí. E os postes lá. Então, isso aí também é a única, olha lá, do alambrado lá, nós acabamos não vindo pegar, a outra diretoria, acabamos perdendo isso aí. Mas a gente já fez um pedido para o secretário para ver se... Porque também lá, o único nosso lazer é o esporte, não temos muita coisa. Tá? E a construção do posto de saúde, que eu já lhe falei. A academia está lá. Já. A academia foi uma coisa que foi lá, o pessoal está usufruindo. E também foi feito pedido a pavimentação nas vias rurais, mas nós precisávamos uma pavimentação dentro do nosso... bairro, como é chamado lá, né? Sim, o calçamento lá. Só tem estrada, tem bastante poeira. Mas nas estradas gerais lá foi feito um serviço muito bom. O pessoal da secretaria aí, com o Oscar lá e o pessoal dele, às vezes falta alguma coisa, nós incomodamos o Paulo lá. Paulo, ó, o pessoal vem lá, o Paulo atende nós também, muito bem. O pessoal está contente e queremos que continuasse com esse trabalho, com essa equipe de máquina, ajudando o pessoal lá. Esses dias me mandaram uma foto na patrola nossa, vocês soldando. E até, inclusive, estava eu soldando lá, para não deixar os peões parar lá. Para deixar a patrola voltar, eles soldaram lá. Soldei uma gabina lá, caiu a gabina lá, nós soldamos lá. Deu, e daí, reforçar todos esses pedidos, não adianta dar outro papel, o que vocês têm em mãos, sim. Isso aí. Então, assim, isso aí, para lá da Alta Serra, isso aí. E a telefonia não foi lá? A telefonia também não foi. Não. Nós fizemos o pedido da telefonia só para a gente não desanimar, né? A gente faz, quando tem esses pedidos, sai um ofício do prefeito pedindo para as companhias de telefone botar antena. E nós estamos comemorando agora um mês hoje, que botaram lá no Goiôim. Começou a funcionar. Eles mandaram ofício para nós dizendo que estariam colocando. Então não vamos perder nunca a esperança. Também sei que é um pedido lá da Sede Figueira, né? É, Alta Serra e, de repente, não, atingir a Sede Figueira e Linha Batistello junto, também, né? Também, exatamente. Que vai e tem um problema também lá, assim, seu prefeito, sobre o transporte, que tem sobre transporte aí lá, ó, né? Sim. Porque o pessoal, às vezes, pede, ganha um exame para fazer às 14h. Pessoal humilde lá que não tem com o que se deslocar. Daí, assim, eles acabam perdendo, né, Rose, de fazer os exames, porque tem um ônibus que puxa o pessoal que trabalha na Aurora, às 14h ele volta para lá. Daí estamos com essa dificuldade também. Tá? Era isso aí, obrigado. Tá bem. Muito obrigado. Né? O Alta Serra, agora vieram os homens. Boa noite, prefeito. Isso. Tudo bom? Cumprimentando o prefeito, cumprimentar todos. Primeiro eu vou fazer um agradecimento, né? Depois vou ter que cobrar umas... As coisinhas. Agradecer um pedido que eu fiz com o vereador Gringo, e quarta-feira foi instalada a academia livre, está funcionando, então a comunidade agradece. E a cobrança é as nossas ruas. Tem a rua ali que foi começada e parou. A sorte que não está chovendo, senão acho que os moradores aí vão trancar tudo ali, para terminar as ruas de asfalto ali. Porque foi mexido e virou um barral. Agora é poeira, né? Se você chove, vai virar um barral. Essa é a cobrança que a comunidade quer. O tá término. A Roxinol, de qual delas? A Roxinol já foi. Até no centro comunitário está pronta. Falta um pedaço lá, tem a Jordão e essa que desce aqui, a Pombas. Essa é a principal, que desce água daqui. Então, esse seria o nosso pedido. E essas aí estão no plano dele. A Roxinol e a. Sim, estão todas. Né? Tá bem, já lhe explico aí. Estamos fazendo. Vamos lá, mais alguém? Pois não. Boa noite a todos. Sou Maria Salete, da EBM Alípio José da Rosa, do Faxinal dos Rosa. Perceberam meu sorriso aqui, né? Estou animada com a colocação do prefeito da ampliação das estradas, da pavimentação e, principalmente, as salas de aula. É que acho que... Acho não, tenho certeza plena de que são as reivindicações maiores, não só do Faxinal dos Rosa, mas Linha Simoneto, Cascavel, Boa Vista, toda aquela região que os alunos vêm todos para a nossa escola. É, a maioria são das linhas das proximidades, né? E já aproveitar o momento e agradecer que toda vez que a gente solicita, a gente é logo atendido na questão das estradas, né? E de algum outro acontecimento assim. Para não dizer que eu não vou pedir nada mesmo, né? Então, nós estamos pensando lá na comunidade, já é uma coisa desde que eu cheguei lá em 2015, uma pista de atletismo e tem o espaço ali próximo do campo de futebol. É, o senhor conhece ali o campo, tem como fazer uma pista de atletismo. Legal. Nós estávamos pensando em viabilizar através do recurso do Mais Educação, mas daí como, né, enfim. Tá? Então, essa é, eu me agradecer, e ó, vou voltar bem feliz para a escola amanhã, porque a gente tem uma turma bem grandinha de pré lá e uma filhinha esperando. Tá? Que legal. Muito obrigada. Isso é bom sinal, né? Que bom. Vamos lá? Cleito, o senhor quer passar o microfone para os vereadores aí que quiserem? Boa noite a todos, cumprimentar o Luciano Buligon, em seu nome todos que estão presentes, em especial os moradores que, das audiências públicas, né, Buligon, acho que é uma das audiências que mais tem público dos aqui, moradores mesmo. Então, está legitimado mesmo aqui esse projeto do Ouvindo Nosso Bairro, o qual eu sempre tenho elogiado e que torço que se transforme numa política pública permanente, não importando quem esteja à frente da prefeitura. Estava aqui conversando com o Adão Teodoro, né, Adão? A dificuldade que é ser prefeito, imagine ser vereador, né? Além dos debates na Câmara de Vereadores, a população também nos cobra muito, né? Como o prefeito nos cobrou hoje. O vereador, ajuda lá com emendas, ajuda lá com estrutura, né? Então, esse momento é muito importante, primeiro, né, que o nosso papel, enquanto parlamentar, é legislar. Por exemplo, nós temos um projeto de lei para tornar pública o serviço do SUS. Outro papel é representar, como hoje de manhã, né, Paulo Balancieri, aproveitando a prefeitura, se representa, vai ao PROCON, discutindo telefonia pública. Hoje nós estávamos discutindo com a empresa TIM, Oi, Vivo, o serviço da telefonia e internet, né, num procedimento que o PROCON abriu após os vereadores, professora Luciane, e nós descobrimos nesse procedimento que a empresa Oi oferece um serviço para os consumidores aqui da região da EFAP que não existe, que é o 3G. Né? Então, foi uma atuação incisiva. Foi uma parceria entre o Parlamento e o PROCON. Acho que é bom frisar isso, né, Paulo Balancieri? Ainda, contribuindo sobre o ensino médio, Até para justificar, eu tive uma pauta em Florianópolis, conversei com a Secretaria de Educação e eles falaram, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E a solução que eles apontaram para nós, conversando com a vereadora Astrid, Hélio Sela, foi compartilhar a estrutura para o ensino médio da IFAP. Aí fica a dica. Né? É possível compartilhar a estrutura? Qual vai ser? Né? Então, é só para... Até é importante prestar contas desses encaminhamentos, que essas pautas que os moradores trouxeram aqui, há muito debate lá, né, Adão? Um exemplo, não dá para falar da segurança pública, né, Adão? Uma pauta que o Adão Teodoro puxou, teve o apoio, esse vereador também ajudou, nós conseguimos e que merece destaque aqui o papel da prefeitura, do prefeito, que sempre se mostrou pronto em ceder um espaço. E hoje é realidade, né? A realidade vai ser aí no posto do Milão, né, Adão? Bom, é importante falar isso. E sobre a ajuda, eu preciso falar que a Câmara de Vereadores devolveu, daria para dizer que devolveu, 9 milhões de reais para a prefeitura, que teria direito. Ainda, nós, esse vereador, junto com o deputado Valdir Colato, conseguiu 2 milhões com o senador para o Hospital Regional. Conseguimos 500 mil reais para a construção de 2 ginásios que está sendo construído aqui na cidade. E 500 mil reais para assistente social, que ainda está sendo definido aí para o que você vai investir. Eu acredito que para o abrigo seria o principal investimento. Né? E agora eu preciso falar de duas pautas, além de, para não repetir a pauta que todos apresentaram. Quero frisar, as pautas que vocês apresentaram será apresentado na Câmara de Vereadores por lei, e lá nós vamos ter a obrigação de acompanhar e aprovar todas essas pautas. As propostas levantadas aqui vincula na Câmara de Vereadores e se aprova, né, Adão? Bom, duas pautas que eu acho importante, e eu comentei numa audiência que tive com o Luciano Burigon e o Hélio Sela, é sobre o ensino infantil. O ensino infantil precisa de um projeto piloto para buscar um horário alternativo para esta região, para atender as crianças, dos trabalhadores da agroindústria. E tem um exemplo aqui de Seara, que é ao lado da agroindústria, juntamente com o Senai, se me falha a memória, e a prefeitura, eles têm uma espécie de creche 24 horas. Tá? Mas tem que ser debatido para não ampliar o horário dos funcionários públicos, tem que ser muito bem discutido para criar um projeto piloto primeiro. Né? Eu acho que nós temos que avançar aqui nessa região, né, Dom Teodoro, que a maioria dos trabalhadores aqui tem trabalho na agroindústria. Ainda tem o pedido de uma área pública para um parque. E aí nós teremos que verificar, Gringo, acho que o Gringo estava na Câmara quando nós debatemos esse assunto, é uma pauta que toda a região da IFAP, onde você anda, onde é o parque da IFAP? Será que a IPAGRE ali vai contemplar essa região? Bom, é uma pauta que depois o prefeito poderia até dialogar com nós sobre esse ponto. Né? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Né? Conduzida, o posto de atendimento da Casanha da Celeste, que foi uma reunião de trabalho aqui da Câmara de Vereadores. E finalizo, Boligon, fazendo um pedido de um casal tão especial aqui dessa região, que é seu Edilvino Luterec e sua esposa Emília Luterec, que me procurou. São um casal de idoso aqui da região e veio humildemente pedir a reforma e estrutura do cemitério da linha Tomazelli, em especial o muro, né, o muro da linha Tomazelli. Eles estão preocupados, né, na humildade deles, né, então aquele muro lá está muito baixo e ele está preocupado com o cemitério. E ele veio, nos procurou e que eu gostaria que fosse discutido e ampliado e cuidado da estrutura daquele cemitério. Agradeço e pode contar com o apoio desse mandato no que for possível para apoiar todas as pautas aqui dos moradores aqui da IFAP. Obrigado. Não, depois eu explico. Duas quadras cobertas, uma aqui no Parque das Famílias. Mais alguém, gente? Eu vou responder e vamos para frente, então. Tem mais algum vereador? Quer falar? Obrigado, prefeito. Boa noite a todos. Em nome do prefeito e o vice, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Só para falar um pouquinho da função do vereador, o maior compromisso dele é auxiliar e ajudar também o prefeito, porque tudo o que o prefeito mostrou aqui passa na Câmara de Vereador. E falar de algumas ações desse vereador, umas bandeiras que nós estamos defendendo nesse momento, porque todas as obras que estão acontecendo esse ano, o prefeito bem frisou de começo, são orçamento do ano passado, que nós já aprovemos e o prefeito está executando. Agora que nós vamos aprovar esse ano, que já aprovemos, né, prefeito, alguns, a LDO, é o orçamento que vai ser investimento para o ano que vem. Mas nós temos uma reivindicação da comunidade, e é uma bandeira que eu sempre defendi na Câmara, e agora vai voltar, que é a terceira delegacia, aqui da IFAB, que o vereador Cleito citou. É uma bandeira que a gente discutiu com o delegado, fez audiência pública, e vai acontecer abertura, reabertura de novo aqui no posto Milão. E o Corpo de Bombeiro, dia 18, às 10 horas da manhã, se não me engano, vai ser inaugurado o Corpo de Bombeiro novamente aqui do lado da empresa BRF. Então, só para os conhecimentos dos senhores, que o vereador ele está junto com a comunidade, atendendo a comunidade e também junto com o executivo, com os poderes, trazendo melhorias para a comunidade. E também, bem lembrando, prefeito, esse vereador, 2013, ele buscou uma emenda para fazer esse passeio que tem do lado do parque da IFAP, R$450 mil. Só para trazer os conhecimentos dos moradores aqui da nossa região. E o vereador, bem que nós discutimos sempre da Câmara, ele não é vereador só do bairro IFAP, é vereador da cidade de Chapecó. Mas, obviamente, onde é que tu mora? Tu vai na igreja, tu vai na festa, tu anda, faz uma caminhada na rua, as pessoas nos abordam e reivindicam. E essa reivindicação, normalmente, chega ao conhecimento do executivo. Então, temos aí, para somar junto com os senhores, conte com esse vereador, tenho residência fixa aqui no bairro IFAP, moro na frente do Colégio Tancredo Almeida Neves, e vocês me encontram lá na Câmara de Vereador, a gente não pode se esconder. Obrigado a todos. Muito bem, senhor Adão. Obrigado. Bom, não tendo nenhuma manifestação, eu vou começar a responder, e daí nós vamos terminar em seguida. Está certo? Não há ninguém que se manifeste aí, que queira falar. Depois, porque agora, no fim, não. O Hélio vai fazer o encerramento. Bom, quero agradecer, então, o seu Milton de Fabri, que falou aqui, começou a abrir o evento, o Evânio Prestes, o Isaías Pica, o Valdomiro Castanha, o Rafael Cortina, o seu Vilmar Voz, Jonas Felipeto, a Eliane Toigo, o seu José, o seu Nilo José Mômelo, o Naco, da Dota Serra, o Valdemar Provin, que falou aqui também, a dona Maria Salete, o vereador Cleito, o vereador Adão, que deram voz aqui à comunidade. Eu queria, antes de começar a responder, fazer um convite a todos, que nós vamos ter o Céu Aberto, que é um programa novo que fizemos lá no bairro São Pedro, no finalzinho de maio, se não me engano, né? E que nós vamos fazer agora, dia 5 de agosto, aqui na IFAP, lá no Ciro Sosnowski, no Colégio Ciro Sosnowski, vai ser um sábado. O que é o Céu Aberto? É uma força-tarefa, gente, corte de cabelo, carteira de identidade, exames de saúde, música ao vivo, contação de história e muito lazer, muito brinquedo para as crianças, né? Vai ter eventos culturais, nós vamos lançar o nosso... Nós fomos convidados, o Chapecó foi convidado para ser o prefeito da paz, né? Ou seja, uma rede mundial da paz que começa lá, as crianças aí lembram, né? Os mais adultos um pouco... buscar na memória, né, o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. Passaram por um problema na Segunda Guerra Mundial, né, 70 anos atrás, e as duas cidades foram praticamente dizimadas. Né. Morreu duas Chapecó inteiras, né, pessoas que morreram por causa da bomba. E eles têm, a partir daquele evento, eles têm os prefeitos da paz e convidaram o prefeito Chapecó, e o prefeito Chapecó vai fazer, então, um ato, né? Vai ter uma exposição de fotografias nesse dia 5. Esse dia é o dia de cortar o cabelo, de lazer, de levar as crianças lá, desde as 9h30 da manhã até as 5 da tarde. Vão lá, levem os netos, levem os filhos, levem os sobrinhos, levem os afilhados, vão vocês. No dia 5, lá no Ciro Sosnowski, o Céu Aberto, que é um baita de um projeto, que traz bastante coisas boas para a comunidade, e nós esperamos todos lá. Eu vou começar a responder aqui as perguntas, né? O Sereno Soprano, então, começaram aqui com a revitalização do ginásio, aí o colégio também veio com uma hipótese aqui de como fazer, né? Nós fizemos algumas melhoras aqui, inclusive no próprio colégio, a gente fez aquela área, está pronta a área lá, coberta, tá, né? Melhoramos as vias de acesso, enfim, é uma constante melhora, e nós soubemos que precisamos fazer um investimento no ginásio, e é uma prioridade, está aqui, que vai atender a comunidade, né, e está dentro do nosso, das nossas demandas. E eu quero agradecer a vocês que, inclusive, oferecem uma solução aqui, como fazer, né? O asfalto da rua Pombos, gente, para responder, nós estamos fazendo asfalto aí. A nossa rua aqui da superintendência, a Garça, né? E a Gávias, por exemplo, lá no Alta Floresta, e a Beija-Flor, e são 16, 17 trechos que estão acontecendo. Era para ter feito já era para terminar, para agora, em 30 de junho, ter feito todos os trechos. Nós temos mais ou menos 43% pronto. E os outros percentual vai terminar. A empresa está fazendo, né, e nós estamos cobrando, né, e aí, se nós tivermos que cancelar com essa empresa para fazer com outra, nós vamos demorar mais 5-6 meses para fazer o processo de licitação. Então, nós chamamos eles lá, né, pedimos eles que se dediquem, que terminem efetivamente. Aqui o Provin veio trazer, ó, começou uma e não terminou, vão terminar, nós estamos cobrando o dia inteiro. E a gente deu até o final do ano para terminar todos esses trechos, que não sei se alguém tem dúvida de quais são os trechos. Se tiver, o Carraro tem aí na superintendência, fácil de achar, né? Muito fácil de encontrar. Mas são essas principais vias que você sabe que precisa. Aqui por perto, a Roxinol, a Garça já está feita. A Rua do Baço ali, como é que é? Maravilha. Jordão, que é uma grande reivindicação, né? Do outro lado lá tem a Oru, tem a Beija-Flor, tem a Coronel Freitas, que eu me lembro, tem a Quilombo. Enfim, são trechos que vão acontecer o asfalto. E por que que estão acontecendo esses asfaltos? Por causa da articulação que nós temos com o governo do Estado. É, o Cleito falou aqui que o deputado arrumou R$500 mil para fazer duas quadras cobertas que estão sendo feitas, e o governo do Estado arrumou R$40 milhões para nós fazer vias públicas. É isso. Se a gente consegue ter articulação... O deputado João, por exemplo, agora arrumou 1.200.000 para fazer aqui um trechinho para desafogar o nosso contorno oeste por dentro da Vila Mantelli, né, que dá acesso para cá. O João Rodrigues, de longe, é o deputado federal que mais ajuda, né? Quando eu faço esse apelo, eu faço para que os outros ajudem, como o João. O João não é diferente de ninguém, né? Se o João consegue meter 8 milhões de emendas para Chapecó, por que que os outros deputados federais não fazem? Por isso que eu faço o apelo e não vou sempre fazer, né? O governador Raimundo nos arrumou esse dinheiro, gente, que nós estamos fazendo aqui, é do governador Raimundo Colombo. É do Fundan, do Fundo Social, olha, que é outro fundo do governo do Estado. Então, essa articulação é importante o prefeito ter, o município ter. Por quê? Porque tu tem, aí você consegue, faz um trecho com o governo do Estado, faz outro com uma emenda parlamentar, faz uma com o dinheiro do município, e aí nós vamos indo. A cidade de Chapecó é uma das cidades que mais tem asfalto, mas ainda precisa muito, e a Pombos é uma delas. E o senhor Parisotto pergunta, prefeito, não é que eu nem moro ali, mas tire o pó, quero tirar, agora eu preciso ter recursos para fazer isso. E eu não vou enganar vocês, enquanto eu tiver, vou vir aqui anunciar como nós estamos fazendo. Aliás, Chapecó é a cidade que mais tem obras no estado de Santa Catarina. De longe, é a cidade que mais tem obras em Santa Catarina. É obras por todos os cantos, né? Agora, por exemplo, estão fazendo poeira lá no seminário. Mas não tem como nós arrumar uma estrada sem fazer poeira. Ainda mais agora que está seco, né? Faz quase 30 dias que não chove. Mas, enfim, o asfalto está saindo, vai continuar saindo, e por isso eu peço o apoio daqueles deputados que podem trazer recursos, como aconteceu com o deputado Jorginho Melo, que trouxe os dinheiros para nós fazer aquela calçada em torno da nossa EFAP, ali do Parque da EFAP, 450 e poucos mil. O ensino médio é competência do Estado de Santa Catarina, né? O Estado está construindo um novo colégio ali no DEINFRA, lá no DEINFRA, lá no alto da Getúlio, lá, né? E nós temos um pedido, temos que fazer essa reivindicação, pedir apoio. O prefeito, eu já assinei um ofício ano passado, depois dessa reunião vou fazer outro. E é uma reivindicação justa e que precisa, exatamente para esse lado da Tílio Fontana, precisa ter um colégio, e vocês contam com o meu apoio. A casa mortuária, a gente precisava definir um local, né? Tem algumas comunidades que avançou, né? Outras priorizou. Eu estou levando aqui que a prioridade é uma, é o ginásio de esportes e depois a casa mortuária, né? A rua e a área de lazer lá do Zanrosso. O Zanrosso, a gente sabe, é um loteamento, o bairro, ele está dentro da grande FAP, né? A gente sabe dos investimentos que precisam ser feitos. Mas eu quero fazer um apelo aqui. Parece que as pessoas dividem, né? O que é Sereno Soprana, o que é Oribo Danese, o que é Colina do Sol, como se fossem comunidades distintas, né? E não são, é comunidade dentro de um bairro. O Céu, que é aquele que tá ali na Vila Páscoa, ali nas áreas que era do seu Machado, ali. Gente, aquilo ali é o Céu que melhor funciona. Você sabe do que eu estou falando, né? Naquele centro de artes, cultura, esportes, unidos, unificados, que tem, que a gente chama de Céu. Aquilo ali é dentro do bairro FAP, quer dizer, é um dos melhores do Brasil, para tanto que quando a ministra quis escolher, um para inaugurar veio aqui. E olha, gente, que a ministra era PT, hein? Ou vocês têm dúvida que se ela quisesse ir num outro lugar, ela escolheu onde tinha o melhor equipamento. E nós precisamos ter orgulho disso, gente. Não podemos separar. Eu vou morrer dizendo, sendo prefeito ou não sendo prefeito, a IFAP é uma coisa só. Qual o bairro de Chapecó que tem um restaurante popular? Qual o bairro de Chapecó que tem um restaurante popular? Me responda. Então, ele está funcionando, não é, no, é poucos no Brasil, vocês têm parentes espalhados no Brasil, pergunte. Qual o bairro de Chapecó que tem uma secretaria voltada para o bairro? Vocês sabiam que a IFAP, a superintendência, onde é bem governada pelo Carraro, é a única do Brasil que emite documento de veículo sem cobrar de ninguém? Emite talão da Casan, talão da Celesc, carteira de identidade. Esse aí é um exemplo que só São Paulo tem nos bairros mais ricos. E mesmo documento de veículo, nenhum. Nem em Santa Catarina, só o único município que imprime documento é aqui. Se você pagar o teu IPVA, tu vai ali e retira o documento de graça. Então, no primeiro, nós temos que valorizar a importância desse bairro. As maiores creches do município de Chapecó estão na IFAP. Lindas creches, graças a Deus, coisa mais linda. Ah, mas precisa regularização fundiária, a gente sabe, nós vamos fazer, é uma das prioridades, inclusive a Vila Esperança, a Vila Páscoa, está muito próximo de acontecer. Esse banco é maior que os outros, eu faço a conta por aquele e bato. Né? Então, nós precisamos entender que passou-se muitos anos tentando separar a IFAP de Chapecó. Isso esqueçam. Esqueço. Isso não existe. Se existisse, não tinham feito nada aqui, faz tudo fora. Se vocês compararem a IFAP ao Esplanada, vocês vão ver a diferença do que é um que tem asfalto e um que não tem, ou ninguém conhece o Esplanada. Ah, não quero comparar com o Esplanada, então compara com o seminário. Quantas ruas asfaltadas tem no seminário e quantas tem aqui na IFAP? Então, primeiro, vamos ter orgulho dessa terra aqui. Essa aqui é uma terra próspera, que está indo bem, e nós precisamos melhorar, claro que eu preciso. Esse Vederte, por exemplo, é um dos bairros mais bonitos que tem. Tu passa, inclusive, de avião por cima, porque o avião passa ali, tu olha ali para baixo. É coisa mais linda, bem feito, bem feitinho. E nós precisamos valorizar o que a gente tem. E nós precisamos ter orgulho, porque precisamos mudar esse negócio. Não, porque eu estou isolado. Não existe, gente. Nós estamos, os melhores equipamentos estão aqui. A Universidade Federal vai melhorar a região. Os empregos estão aqui, né? A Tílio Fontana, hoje, ela, no plano diretor, ela virou um catalisador de desenvolvimento. Você pode erguer prédios altos, como as outras lá no centro, ou lá nos bairros como a Borges de Medeiros, no nosso Pastos Fortes, por exemplo. É um exemplo. Ou a 7 de setembro, lá no Paraíso, no Presidente Mendes. As câmaras de monitoramento e vigilância é do governo do Estado. Vai sair, o Vederte tem pedido aqui, vai sair ofício. Eu me lembro quando nós fizemos a reunião no passado, lá uma das reivindicações era melhorar a 283. Né? Eu mesmo estive lá com o secretário, que o secretário da época é Carlos Ecker, um cidadão que era, sempre foi meu amigo, nós somos colegas juntos. Fui lá para ver se eles estavam fazendo pelo menos um protetor para caminhar ali entre o antigo frigorífico Esperandil, o Bondil, melhor, e o frigorífico hoje, a Aurora, melhorou ali, está melhorando. Né? Nós precisamos, as câmeras de monitoramento, sai um ofício amanhã ou depois, quer dizer, depois dessa reunião, pedindo para que se dedique, porque é um bairro que está implantado, tem poucas casas ainda, tem uma ligação por dentro com outras comunidades, enfim, vamos trabalhar para isso, vamos melhorar. Tem um pedido que vocês fizeram, e que eu consegui negar, porque vocês fizeram, que foi o pedido de não deixar um CTG se instalar lá, né? Me lembro disso, e a gente conseguiu, agora bati por bater mesmo, a gente conseguiu avançar, quer dizer, tenho pedido a comunidade, preciso pedir o prefeito, preciso ouvir, preciso ter coragem também de enfrentar alguns percalços, mas a gente conseguiu, então, está melhorando. Né? Aquele trechinho lá do New Villas ali, com Araras, com a antiga Araras, Ernesto José de Marco. Vamos fazer ali aquele trecho e depois vamos entrar na justiça cobrando quem devia ter feito e não fez. Né? Então, é uma obra que nós vamos acertar ali para fazer. Aquele trecho ali tem um trecho lá no Monte Castelo, que é a mesma situação. Era para a empresa fazer, não fez, a prefeitura estava fazendo o acesso, aí eles entraram na justiça, obrigando a prefeitura, entrando na justiça, demora 5 anos para ter uma decisão, já viu. Né? Então, ali a gente sabe, vamos fazer um projeto ali com o Carraro, com o Gringo, aí, o pessoal para nós... Vocês estão sabem o que eu estou falando, né? A continuação do Ernesto José de Marco, quando entra no loteamento novo lá. Acho que é uns 60 metros, mais ou menos, por uns 18 de largura, 20... E depois vão cobrar de quem, mandar o procurador ir atrás de quem deve cobrar, levantar o valor. E aí dá para fazer com a nossa usina, né? E liquidar esse assunto que me preocupa mesmo. Acho que é uma decisão que está tomada e vão fazer isso. Né? Então, logo dê para fazer, vamos fazer. As academias ao ar livre, nós temos comprado e temos colocado, inclusive o Gringo me avisou que estava colocando uma aqui. Eu estava, não consegui vir, mas ele veio e entregou aqui, né, Valdemar? E elas estão continuando. Não me lembro qual é a outra comunidade que pediu aí, lá do San Rosso, não, a Vederte. Vai chegar lá, tá? Nós fizemos uma licitação ainda ano passado, então, conforme vem os troquinhos, nós vamos comprando. E a verdade é essa, é tenteadinho, entendeu? É coisa de gringo mesmo, senão nós estamos pagando salário em dia, pois não. Tu quer? É, isso é uma boa, então, Gringo. Já vê lá com eles. Mas, enfim, vai chegar lá. Né? O pedido está aí, vai chegar. Entregou, zerou sua área de lazer. O Zanrosso eu respondi, né? Nós temos também a rua lá, Ângelo, que está dentro desse grupo de ruas que a gente precisa asfaltar, mais ou menos uns 80 quilômetros ainda, já asfaltamos alguns quilômetros e vamos continuar. Se a economia melhorar, vai melhorar. E nós agora estamos mandando, assim que a Câmara aprovar, que a Câmara voltar agora em agosto, nós vamos mandar para a Câmara um projeto que é o... Como é que nós apelidamos? Minha Rua Mais Bonita, ou seja, ruas que a comunidade queira asfaltar, porque tem umas que é estreita, e a comunidade se junta e queira asfaltar. A prefeitura vai ajudar nesse sentido, e o cidadão vai fazer uma vaquinha lá e vai mandar asfaltar. Que hoje a gente não tem essa lei, né? Tem que mandar uma por vez. Agora nós vamos criar esse programa. Às vezes é um trechinho pequeno, onde tem vários moradores, que tem condições, né? Porque você... Vocês sabem como é que é feito hoje isso, né? Mais ou menos 50% paga o proprietário, mais ou menos 50% paga a prefeitura. O proprietário eu sei que está com dinheiro, o problema é a prefeitura que não tem dinheiro, né? Eu sei que o proprietário aqui na IFAP está sempre com o bolso cheio, né? Mas nós, infelizmente, a gente não tem. Eu não posso deflagrar um processo e depois não pagar, ou correr o risco de não conseguir pagar o salário para os servidores, salário para o professor, a merenda escolar, aí eu me lasco. Então eu tenho que levar a tenteadinha, e isso a gente tem conseguido. Inclusive, estamos em dia com o servidor, dentro do mês, estamos pagando a reposição, o único município acima de 100 mil habitantes que consegue pagar o servidor e a reposição salarial para todos os servidores. Os outros prefeitos tudo ficam me enchendo o saco. Porque agora o prefeito de Florianópolis está em greve o lixo. Né? Veio pegar a empresa aqui de Chapecó para ir lá. Eu li hoje isso. É a empresa que recolhe o lixo de Chapecó que eles foram pegar para recolher lá. Porque está em greve, não consegue pagar, o servidor está lá, é uma empresa pública, enfim. Depois eles me encontram aí e me enchem o saco. Mas como é que tu consegue? Eu disse, mas homem, nós vamos se virando, economizando, e, tipo gringo, né? Não paga, segura. Não é tanto gastar quanto, não é tanto ganhar quanto não gastar. A sinalização aqui próximo da escola, a Luciane, essa moça simpática que está aqui, essa aqui é a nossa secretária, e ela já me disse quando eu cheguei aqui, prefeito, nós estamos fazendo levantamento, e aí dentro do mês de agosto vão estar sinalizando. Me preocupa muito, Ernesto José de Marco, da nossa escola, do nosso posto de saúde ali, o povo gosta de andar. Né? A gente já fez algumas medidas. Mas a gente tem uma experiência quando é bem sinalizada, as pessoas vão segurando, né? O exemplo é Getúlio Vargas, né? A maior avenida que nós temos, bem sinalizada, e não tem nenhum quebra-mola. A Getúlio Vargas não tem nenhum quebra-mola. Porque é bem sinalizada e as pessoas obedecem e a caneta pega também, né? Multa, porque não tem outro jeito. A melhoria do ginásio Sereno Soprano, vamos fazer o levantamento à medida do possível, vamos fazendo, vamos melhorando. Como nós já melhoramos o estabelecimento do colégio, eu já estive aí duas vezes no colégio, inclusive no dia que abriu o transporte coletivo, eu vim com o transporte coletivo com as crianças, para ver como é que era. Né? Não foi no dia, foi uma semana ou duas depois que começou o ano letivo. Fui de madrugada lá no Trevo pegar o ônibus. O motorista não queria parar, eu, pare, homem. Ele viu, parou. Não, mas é só criança. Eu digo, não, mas eu quero ir junto hoje. Só para ver, né? Melhoria do ginásio foi falado. Alta Serra, unidade de saúde, é falta de recurso, mas vai sair. O melhor é que no Alto da Serra tem posto de saúde. Nós vamos fazer um novo. O problema é no Jardim do Lago, que não tem. Né? Então nós temos três postos de saúde que vão sair, porque... É questão aí de acertar com a empresa e é recurso que o governo federal também, eu não preciso dizer para vocês como é que está lá, né? Cada dia é uma emoção, né? Só ligar a televisão que é cadeia, 9 anos para um, 3 para o outro, cai presidente, não cai presidente. E isso tudo traz uma insegurança para o país incrível. E Os ministros também seguram para ver como é que vai ser, porque não sabe se a semana que vem está ou não está. O Brasil precisa passar por esse purgatório, se Deus quiser, vai passar. E aí a gente paga esse preço aqui. Então nós temos no Santo Antônio, no Alto da Serra e no nosso Jardim do Lago, três postos de saúde que já foi feita a terraplanagem, foi dada a ordem de serviço, e as empresas ficam esperando para ver se cai o dinheiro na conta para começar a obra. O que acontece com o posto de saúde? Vem o dinheiro do Ministério e o município depois preenche o posto de saúde, ou seja, recheia, né? Bota os móveis, bota as máquinas e paga o servidor para trabalhar. Mas quem faz as paredes é o governo federal, ou através de uma emenda, ou através do recurso direto do Ministério. E é isso que nós estamos vivendo. Mas ele não tem mais como voltar para trás. Está assinado, a hora que o dinheiro for, a empresa começa. E tem sido um problema. As empresas a gente notifica para ver se ela começa antes, mas não tem jeito. E assim é a lida. Melhoria do campo. O campo a gente tinha disponibilizado. Aí vocês dormiram no ponto lá, esperaram um pouco, né? Não dormiram, só esqueceram. É que nós tínhamos comprado os palanques e tínhamos disponibilizado para eles, né? Eles demoraram para ir lá, uma outra comunidade foi e levou os palanques e ficaram esperando os palanques. Agora, nós temos que comprar os palanques, a verdade é essa. Ah, mas demoramos para ir lá, eu digo, pois é, tem uns que se aligeram. Mas enfim, vamos lá, a academia está lá, ratifica os pedidos de 2016, melhorias nas ruas, de dentro da comunidade, porque o distrito Alta Serra é perímetro urbano. O distrito Figueira é perímetro urbano. O distrito Borma é perímetro urbano. O distrito Goiuém é perímetro urbano. Ah, mas não cobre IPTU. Não cobre IPTU porque os vereadores agora votam. Todo ano eles votam a isenção que a gente manda para lá. Mas é perímetro urbano. Então eles estão pedindo a melhoria das ruas no perímetro urbano e nós vamos dar um jeito lá de arrumar. Implantação da pista de atletismo lá do Faxinal, nós estamos, é um pedido novo, né? Eu acho que é possível, tem que fazer avaliação, quem sabe com verba do próprio Mais Educação, ou da Educação, enfim. Mas vamos fazer o levantamento. Esse ano não vai ter, nós precisamos fazer um projetinho, ver como é que é. O que nós temos lá é um cadastro para fazer o calçamento até a Faxinal. Já tem um pedaço pronto, né? Que por causa dos loteamentos. E quem sabe esse ano a gente possa anunciar uma emenda lá com o Ministério da Agricultura. Aqui os vereadores tiveram a palavra, falaram. O CEIM, horário alternativo na região, que foi falado pelo Cleito, é algo que é possível, mas precisa ter a demanda e você pagar 24 horas ou 20 horas um servidor público, isso onera muito, né? E não digo que seja impossível, mas é muito longe de acontecer. Os parques da IFAP, eu já respondi, né? Estou dizendo que nós temos o Parque Cláudio Machado, que foi construído ano passado, que é do lado do céu. É um dos parques mais bonitos que o município de Chapecó tem e está aqui, na IFAP. Né? Basta usar, ir lá. Né? E as melhorias do cemitério da Tomazelli, que foi um pedido da família que fez o Cleito, dizer que, eu não sei se vocês já tiveram no último ano no cemitério, nós já ampliamos ele em 35% e fizemos algumas obras. Né? Agora aqui eu estou entendendo que é um muro lá, vou pedir para o pessoal ver esse muro. Mas ele foi ampliado, o cemitério, para tanto que agora nós vamos lá para o cemitério do Borma. Né? Que a gente tem que cuidar também da memória daqueles que nos deixaram e, principalmente, ter um lugar digno para que eles sejam sempre lembrados. Né? Com isso, respondi. Esqueci alguma coisa, Mércio? A placa, está certo. E por último aqui, quem vai encerrar o Hélio? Eu só quero mostrar essa placa aí. Vocês que são do interior, aí, tu sabe o que é isso aí, né? Isso aqui é uma inovação em Chapecó, é o único município do estado que tem um município no interior de São Paulo, que identifica as comunidades do interior. A partir disso aqui, gente, tanto os bombeiros, quanto a polícia militar, quanto a prefeitura, com seus serviços, e a SAC, que está organizando junto conosco, que é a Sociedade Amiga de Chapecó, A propriedade rural se cadastra, ganha uma placa dessa, tem um custo, né? Claro, ele paga, e a propriedade rural está cadastrada. Com isso aí, tem um GPS que a polícia vai direto na casa. Você dá lá um alerta de assalto, ou vê um movimento estranho de um caminhão, de um ônibus, de um carro, de uma moto, ou mesmo se sente mal e o helicóptero vai lá e pode ir lá e pousar lá, a ambulância vai direto lá. Qual a dificuldade do interior que nós tínhamos? A dificuldade de ligar e a polícia não saber onde é que é exatamente a casa da pessoa. E no interior, isso aconteceu com esse cadastro. Já tem, nós temos 2.500 casas em Chapecó no interior, de comunidades de interior, não estou falando de chácara, né? E tem condições de nós colocarmos, já tem muitas, vocês passam na frente, está aí. Isso é uma inovação que nós estamos trazendo, e eu peço para as comunidades, eu estou falando aqui especificamente para Simoneto, Boa Vista, para Faxinal, para Alta Serra, para nossas comunidades do interior, que estão aqui hoje, que podem usar. E como é que faz? Vão lá na Secretaria da Agricultura, que o Crestani estava aqui, está ali, que é lá no Mercado Público, perto da rodoviária. Vão lá, que tem todas as informações, e a partir de então a comunidade, eu estou falando da comunidade do interior, de casas do interior, vão ter mais segurança. Muito obrigado. Quem encerra aqui é o Hélio, nosso vice-prefeito. Boa noite a todos. Cumprimentar nosso prefeito, que falou muito bem sobre a nossa vinda aqui no bairro, sobre as necessidades dos senhores. Nossos vereadores, o Adão, o Carraro, o Gringo, o Fossac, aqui presente, nossos secretários municipais, diretores e demais colegas da prefeitura que estão, todas as comunidades reunidas aqui, de mais diversas regiões. Eu só queria agradecer e despertar nos senhores, ver o que despertou nos senhores o interesse de vir aqui para discutir as suas necessidades dos seus bairros, das suas comunidades. A gente viu aqui que é muita coisa para se fazer. E qual é o prefeito que não gostaria de fazer tudo isso de uma vez, quando vocês apontam aqui, pegar e fazer de cima embaixo? Mas foi muito bem colocado pelo prefeito, e a gente sabe que isso nós não temos condições de fazer, mas vamos atendendo justamente por aquilo que os senhores vêm buscar. E vêm trazendo as prioridades de cada bairro. Isso é muito importante. Então, obrigado por esse interesse de vir, buscar interesse. Quem quer ter o milagre tem que vir ao santo. E embora que o prefeito tenha boa vontade, mas também precisa saber o que é a realidade da comunidade, o que é a principal necessidade de cada comunidade. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Vai viajar amanhã? Vou lá ver minha netinha. Ou tu vai batizar ela? Não, fazer dois dias. Tentei dar uma carga, mas não foi muito. Você foi? Chegou com o